Vamos juntinho. Quem souber pode cantar, tá? Já está incluso. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro mais. Tenta imaginar, não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, me cobri de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Tudo de você, mulher. Vem ser você, fico com você. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você. Eu disser, eu te amo, eu te amo ainda mais. Pode acreditar. Se um dia eu disser, eu te quero, eu te quero o dobro mais. Tenta imaginar, não se mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Turma do Pagode! Tudo de você, mulher. Nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu vou camisa 10, me cobri de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, mulher. Vem ser você, fico com você. Me cobri de ouro da cabeça aos pés. Fico com você, fico com você. Não tem jeito, já sou seu. Camisa 10!